900 no beat. É o Max na voz. 900 no beat. Ela tá, tá, tá. Tá toda tarada, doidinha pra tá, tá, tá. Toda tarada. Tarada, tá, tá, tá. Tá toda tarada, doidinha pra tá, tá, tá. Toda tarada. Hoje é tem, tem na bandida. Você já tá na minha mira. No mesmo beco que cê sair, eu vou tá lá. Quero ver cê escapar de mim. Achou que eu não via. Como é que deixa uma gata sozinha assim? Me ligou, eu sei porque tá com vontade. Gosta do meu sobrenome, sacanagem. Tudo isso era saudade, quero ver sua verdade no seu modo selvagem. Sua rotação é automática. Tá me deixando louco com esse teu jogo, safada. Tá, tá, tá, tá toda tarada, doidinha pra tá, tá, tá. Você alimenta minha mente fazendo pensar várias coisas maldosas. Isso que é foda, você é muito perigosa. Entra na vida do homem, faz uma bagunça e ainda sai fora. Como faz essa gata, olhando pra minha cara? Toma, já tá do rajada, você que escolhe o que vai na sua lata. Ela tá, tá, tá, ei, tá toda tarada, doidinha pra tá, tá, tá, toda tarada. Bate palma pra essa mina, que é meu grau de mais uma no golpe do velhinho. Ela trampa e não se ilude, inspiração foi sua mãe que ela cresceu sem o pai. Tá me contando as suas histórias, eu já tô interessado. Não tá de olho no que é meu, que ela também é o placo cinema. Aquelas coisas eu fui, se não era caô. Motel eu fui de X6, ela foi com uma X1, que era da mesma cor. Ai, ai, ai, ai, eu encontrei o meu amor. O cinema eu que paguei, o motel ela que bancou. E tá toda tarada, toda tarada. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Ela tá toda tarada, tá toda tarada. Ela tá, tá, tá, ei, tá toda tarada. Doidinha pra tá, tá, tá, toda tarada. Tarada, tá, tá, tá, ei, tá toda tarada. Doidinha pra tá, tá, tá. Toda tarada, toda tarada, ta ta ta ta ta tarada, toda toda tarada, ta ta ta ta ta ta ta, ela tá toda tarada, tá toda. Ela tá, tá, tá, tá toda tarada, doidinha pra ta ta ta, toda tarada, tarada, ta ta ta, tá toda tarada, doidinha pra ta ta ta, toda tarada. Você já tá na minha mira. No mesmo beco que cê sair, eu vou tá lá. Quero ver cê escapar de mim. Achou que eu não via. Como é que